Bom dia, ouvintes. Está começando mais um Notícias Quebrando, a sua península ibérica de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e hoje a gente vai começar o nosso bloco aqui na minha nova casa, em Portugal. A nossa primeira notícia é sobre a comemoração dos 100 anos de idade do paciente mais velho do mundo que vive com HIV, ou como chamamos aqui em Portugal, VIH. Ele é publicamente conhecido como Miguel, para proteger a sua identidade verdadeira, e ele foi diagnosticado como portador do HIV quando ele tinha 84 anos. Mas os médicos e pesquisadores que acompanham o caso dele desde o começo estimam que ele já vivia com o VIH há pelo menos uma década antes do seu diagnóstico. Dono de apelidos como o Paciente de Lisboa e Ícone da Esperança, o Miguel chegou aos 100 anos com uma saúde geriátrica perfeita, sofrendo apenas com alguns dos sinais e características comuns do envelhecimento humano. Além de ser um sobrevivente, o Miguel também representa o ponto de partida para que a ciência e a medicina como um todo possam entender como será a primeira grande geração de pessoas da terceira idade que são portadoras do HIV e que tiveram sua expectativa de vida aumentada graças aos tratamentos antirretrovirais. As estatísticas do estudo publicado pelo Lancet HIV em 2017 diz que atualmente uma pessoa soropositiva de 20 anos que toma a medicação tem uma expectativa de vida de 78 anos de idade. Então parabéns aí pro Miguel, que é daqui da região de Lisboa, onde ele se trata desde que foi diagnosticado lá em 2004. E estaremos aqui esperando de braços abertos a chegada desta geração de pessoas idosas que vivem e convivem com o HIV na terceira idade, levando uma vida completamente saudável, indetectável e intransmissível, graças aos tratamentos antirretrovirais. Outra notícia aqui de Portugal é que no dia 6 de outubro aconteceu por aqui as eleições parlamentares portuguesas e tivemos algumas mudanças importantes aqui. O partido Bloco de Esquerda elegeu 19 deputados ao todo, mas o nosso destaque aqui fica para a Fabiola Cardoso, um nome histórico do ativismo LGBTI e que foi cabeça de lista pelo Bloco da Esquerda lá no distrito de Santarém, que conseguiu ser eleita dentro dessa bancada. Também foram reeleitos os deputados que já tinham declarado publicamente a sua orientação sexual, como a Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda também, e o Alexandre Quintanilha, do Partido Socialista. A Graça Fonseca, que até aqui era ministra da Cultura de Portugal, entrou no parlamento, tendo sido eleita pelo Partido Socialista aqui no distrito de Lisboa. O Bruno Maia, também do Bloco de Esquerda, que foi uma das vozes mais ativas pela implementação da PrEP aqui em Portugal, infelizmente não conseguiu ser eleito pelo Distrito do Porto. Nas últimas eleições parlamentares portuguesas, lá em 2015, tinham sido eleitas 76 deputadas e desta vez foram 86. Um bom aumento, considerando o espaço de tempo, mas ainda muito longe da paridade que seria ideal numa democracia representativa. Três grandes destaques dentre dessas 86 mulheres são as três primeiras mulheres negras que foram eleitas para o parlamento português. A Joacine Catar Moreira, que foi cabeça de lista do Partido Livre, a Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, e a Romualda Fernandes, do Partido Socialista. A má notícia é que o partido de extrema-direita, chamado Chega, atenção ao nome deste partido, conseguiu eleger um deputado. E vejam bem se vocês reconhecem esse discurso. O Chega tem o seu nome a partir de vários tipos de discursos que eles usaram na sua campanha eleitoral, que eu acabei vendo pelas ruas aqui das cidades, que é Chega de corrupção. Reconhecem esse discurso? Pois é. Isso significa que Portugal saiu da lista seletíssima dos países que pertencem à União Europeia que não tinham nenhum deputado de partido de extrema direita eleitos para os seus congressos, câmaras e parlamentos federais. Antes dessas eleições portuguesas eram 4, agora como Portugal infelizmente entrou na lista dos países que têm deputados de extrema direita, apenas 3 países europeus ainda não cometeram esse erro. Indo para o Brasil, agora uma notícia de entretenimento envolvendo a nossa super-heroína da vida real, do mundo pop, Pabllo Vittar. A Bonita foi eleita pela revista Time, numa das suas edições especiais, como uma das líderes mundiais de uma nova geração. Além de fazer parte da matéria impressa da edição da revista Time, Pabllo Vittar também apareceu numa série de vídeos associados a essa matéria, em que ela fala sobre tudo o que envolve ser uma artista LGBT no Brasil e que tudo que ela aproveita da fama dela para tentar divulgar e defender a causa da nossa comunidade não é de graça, tem um preço muito alto, e que toda vez que ela pensa que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, ela pensa não só nela, mas ela pensa na família, nos fãs, nas irmãs, nas amigas, e pensa que, de fato, a principal coisa que é necessária para sobreviver no Brasil enquanto pessoa LGBT é ter coragem. Ela diz, abre aspas, "Não é só a arte do drag, não é só ser artista LGBTQ. Eu acho que a gente tem uma casa social muito grande, muito importante aí por trás", fecha aspas. Além disso, óbvio, ela comentou toda a questão de como o Brasil agora tem um presidente abertamente homofóbico, misógino e racista. Aproveitando este link, este gancho, como diria meu amado Rodrigo, a gente vai direto pro Manicômio Brasil S.A., que começa suas atividades hoje dando um seguimento a uma notícia que demos algum tempo atrás aqui, sobre o deputado Douglas Garcia, do PSL, que acabou sendo tirado do armário à força por algumas chantagens, inclusive internas, dentro do seu próprio partido, e que acabou fazendo declarações transfóbicas no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo isso levou a uma reclamação formal perpetrada pela deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL, e também pela professora Bebel, do PT. Na época, o Douglas Garcia tinha feito o comentário de que tiraria no tapa, abre aspas, fecha aspas, uma transexual que usasse o mesmo banheiro que a sua mãe ou irmã. Isso deu algum resultado, pois o Douglas acabou sendo convocado pelo Conselho de Ética da Casa, onde ouviu, através da presidente do colegiado de ética da Casa, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, uma advertência formal e registrada sobre a sua fala. Ele, obviamente, foi chorar no Twitter de como ele estava sofrendo uma injustiça, uma censura, e como o movimento LGBT e a militância quer que a sua ideologia desça goela abaixo no nosso Brasil. Pois bem, veremos o que vai acontecer a partir de agora, já que Douglas Garcia tem essa advertência e provavelmente agora provocado e enraivecido vai redobrar os seus esforços para ofender e provocar não só as pessoas LGBT e o movimento no geral, mas principalmente as deputadas que apoiam a nossa causa lá na Alesp. Agora, num acontecimento raro no nosso querido Manicômio Brasil S.A., uma boa notícia. Na última segunda-feira, 7 de outubro, a juíza Laura Bastos de Carvalho, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou a suspensão daquela portaria do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que anulava os editais voltados para projetos audiovisuais com temáticas LGBTs que seriam veiculados nas TVs públicas e determinou que este edital fosse reestabelecido e revalidado. O governo, óbvio, recorreu dessa decisão só para ser derrotado novamente no dia 11 de outubro pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o famoso TRF2, que resultou na manutenção deste edital público que vem causando tanta dor de cabeça aí para todos nós. Então, até o fechamento dessa edição, mais uma das raras vitórias que estamos conseguindo institucionalmente nesse país, dentro do regime Bolsonaro. Para fechar o Manicômio Brasil, uma nota muito rápida: o Diário de Notícias, que é um dos maiores jornais portugueses, publicou uma matéria no seu site, que a gente vai deixar um link aqui na descrição, sobre uma coletânea de casos de censura artística no Brasil desde o caso do Queer Museu, lá em 2017. Eles tomam como ponto de partida o trabalho feito pelo Observatório de Censura à Arte, que é um site fundado há mais ou menos 2 meses, para contabilizar e historiografar todos esses episódios de censura artística desde o governo Temer, pós impeachment de Dilma Rousseff, e entrando aí com tudo no governo Bolsonaro. Recomendo muito essa leitura para a gente tomar uma dimensão e não esquecer de todas as coisas que aconteceram nesse sentido nesses últimos 2 anos, muito menos na ordem em que elas aconteceram, porque isso é muito importante. Então, saindo do Manicômio Brasil S.A. e entrando na parte mais leve do nosso Notícias Quebrando, está chegando o boletim Drag Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. A gente vai começar já falando sobre a Scared Cat, que é a participante mais nova da história da franquia de Drag Race até o momento e que está na primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK. Ela ganhou destaque na mídia britânica neste final de semana, pois a acompanhada da sua namorada, a também drag queen Pussycat, participou de um dos dias de protesto do Extinction Rebellion, ou em bom português, a Rebelião da Extinção, que é um movimento mundial de uma série de dias de protestos com relação às mudanças climáticas, principalmente demandando ações governamentais, políticas e de responsabilização das grandes empresas com relação à conservação ambiental e às mudanças climáticas. Aparentemente, de acordo com os cartazes que tanto Scaredy Cat quanto Pussycat carregavam, elas são um casal de drags veganas. Elas foram com uma montação um pouco de terror, como se fosse um casal de cadáveres, segurando um cartaz dizendo Go Vegan, ou seja, vire vegano, e Pussycat estava com um cartaz escrito I Love My Vegan Vagina, eu amo a minha vagina vegana. Então, Scaredy Cat faz parte aí de uma juventude engajada de pessoas LGBT e principalmente que usam da sua arte em prol de protestos e causas. Estaremos aí acompanhando então a presença de Scaredy Cat em outros protestos. Ainda no universo de RuPaul's Drag Race Reino Unido, em comemoração ao Dia Mundial do Coming Out, ou seja, o Dia Mundial da sua assunção e de assumir-se, no contexto da vida das pessoas LGBT, é claro que se comemorou na última sexta-feira, dia 11 de outubro, a Something Wong compartilhou nas suas redes sociais um depoimento sobre como o segundo episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK impactou a família dela, pois é tratado o tema de que ela nunca de verdade se assumiu como uma pessoa LGBT para a família, muito menos contou para sua família que, de fato, trabalha e vive como uma drag queen. Ela disse que o episódio de Drag Race UK foi o mais difícil de assistir, que a sua situação familiar é uma coisa que ela não fala muito, a não ser que seja extremamente contextualizado e que as pessoas estejam genuinamente interessadas. Ela reforça que realmente nunca sentou e falou pros pais eu sou gay ou eu sou drag queen, principalmente porque existia a questão de como ela é o filho mais velho de uma família de primeira geração de imigrantes chineses e vietnamitas no Reino Unido. Ela sempre sentiu a responsabilidade de ser o filho perfeito dentro do seu lar. Ela disse, abre aspas, o meu pai sempre me dizia, você e seus irmãos são como um trem. Você é o mais velho e você é a locomotiva desse trem. E se você descarrilar, os seus irmãos irão descarrilar também. Então, eu sempre senti que tinha a responsabilidade de ser normal, de ser exatamente o que meus pais queriam pra mim. Mas não era bem esse o caso. Fecha aspas. Mesmo assim, ela reforça que aparecer em RuPaul's Drag Race UK ofereceu a oportunidade perfeita para ela tratar do assunto sem nenhum tipo de amarra e de uma maneira que forçasse ela, mais ou menos, a ser transparente com a família, já que o Reino Unido inteiro saberia, não tinha como a família dela não saber. Então, parabéns para Something Wong, que utilizou aí de uma maneira apoteótica o Coming Out Day, o dia de assumir-se, e espero que ela inspire outras pessoas que estejam na mesma situação a fazer o mesmo. Claro, sempre respeitando o tempo, o contexto e a situação de cada pessoa. Para acabar o nosso Boletim Drag Race de hoje, nós temos ela, Bega Chips, que durante uma entrevista com o site Pink News, fez questão de frisar que, abre aspas, eu não sou uma Tory, fecha aspas. Tory é o nome histórico dos conservadores da direita no Reino Unido. Ela tá se referindo, obviamente, a uma coisa que a gente comentou aqui no nosso Notícias Quebrando especial de Meet the Queens, de RuPaul's Drag Race UK, que são os casos que foram desenterrados de quando ela fez um texto e deu uma entrevista defendendo a então primeira-ministra conservadora de direita, Theresa May. Uma coisa interessante que tem rolado na imprensa britânica com relação a isso é que muito se noticia Bag of Chips dizendo que eu não sou uma Tory, hoje em dia minhas visões são diferentes, eu entendi muita coisa que aconteceu, entendi muita merda que foi feita pelos Tories enquanto eles estão no comando. Agora nós temos um dos piores primeiros ministros do mundo, Boris Johnson, por causa dos Tories. E que hoje em dia ela votaria muito provavelmente nos Lib Dems, que são os democratas liberais do Reino Unido. Mas nada se fala sobre o caso que nós falamos aqui, que também foi ressuscitado, mas aí um pouquinho mais profundamente no fandom, de que Bag of Chips foi, além de ter sido racista, fez questão de defender outra pessoa racista, o então gerente do GAI de Londres, que fez declarações racistas e xenófobas contra imigrantes somalianos que vivem no Reino Unido, associando eles a tráfico de drogas e violência na vizinhança onde fica o clube GAI. Então assim, gente, na minha modesta opinião, não adianta nada ela não ser uma conservadora de direita. Ela continua sendo uma pessoa racista e enquanto ninguém da mídia cobrá-la e perguntá-la sobre este caso, eu não acredito na redenção de Bag of Chips. Oh, e hoje o Notícias Quebrando teve informações do Desanove, do Observatório G, da revista Exame, do Diário de Notícias e do Pink News. Bom, como eu tô sozinho aqui, gente, eu vou fazer uma indicação muito simples e curta, que foi, de fato, uma das melhores coisas que eu li na internet nas últimas semanas, e eu não estou sendo parcial só porque a pessoa que escreveu é minha amiga pessoal e também um grandíssimo jornalista e colaborador da nossa comunidade, principalmente da comunidade trans, que é o Neto Lucon, o responsável pelo nlucon.com. Ele publicou no dia 5 de outubro um texto absolutamente impactante e necessário chamado "Tem gente cis se passando por gente trans e se apropriando das conquistas", em que ele relata vários casos recentes de pessoas cis que inventaram e se passaram por pessoas trans para conseguir algum tipo de relevância midiática, algum tipo de passada de pano, algum tipo de retorno financeiro ou facilidades supostas que isso traria, e que acabaram sendo desmascaradas. Ele também faz uma exploração um pouquinho mais profunda sobre essa questão de identidade de quem se considera trans ou não, e como a questão da evidenciação de uma certa parte da população que é minorizada pode trazer aí também os seus percalços e as suas desvantagens, já que, como nós sabemos que funciona a sociedade capitalista branca e burguesa, todo mundo que é minoria e é levado a um status de visibilidade mais alto, é óbvio que quem está no poder vai se apropriar e sequestrar o que torna essas pessoas diferentes para poder lucrar em cima disso. Então, leiam lá no NLucon o texto "Tem gente cis se passando por gente trans e se apropriando das conquistas", e óbvio, deixaremos o link aqui na descrição para vocês acessarem. O Notícias Quebrando cai no feed toda segunda-feira de manhã e também vai ao ar às 8 da manhã na rádio Sense em sensecast.org. Você pode e deve falar com a gente através das nossas redes sociais, @ClioPodcast no Twitter e no Instagram, e também contar a sua história de saída do armário nos comentários do post desse episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Sempre lembrando e que nós somos movidos a financiamento coletivo e que você deve ir em apoia.se/TheLibrariesOpen para conferir as nossas metas, escolher as suas recompensas e tornar-se um apoiadora do The Library is Open. Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, segunda-feira à noite, no The Library is Open, no nosso formato Clio Split, para discutir o 7º episódio da 3ª temporada de Buller Brothers Drácula e também o 2º episódio da 1ª temporada de RuPaul's Drag Race UK, com uma convidada muito especial que vai dividir esta bancada do The Libraries Open comigo, uma pessoa que, assim, sabe do que vai falar. Então não percam, de volta ao vivo a partir das 21 horas na Rádio Sense em sensecast.org. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e beijinhos! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamotikova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz West. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/TheLibrariesOpen. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. Ocr, ocr, ocr.